salva nego chique. É nóis, rapaz. As ondas do mar refrescam meus pensamentos. O vento soprando, o tempo passando mais lento. É um efeito incrível, alívio pro estresse que consome a cidade da cabeça aos pés. E nas ondas do rádio viajo, faço planos. Na barraca rolando, quem? Cassiano. Pra mim é tipo assim, fenomenal. Saber que ele é também genival. Nossa, como som escrito há anos. É tão atual e seus sensores estou captando. A energia que ele transmite cantando tem a força de 1000 megatons me levando. É o que difere o mestre dos simples mortais. Escreveu pra gerações futuras e as atuais. Simplicidade, swing e energia. E uma voz que chama, vamos lá, vem dançar, contagia. Tomei um caixote, caí como um pacote. Mas tá valendo, muita coisa acontecendo. A onda vindo, acabei não percebendo. Uns pai rindo de mim, mas tá valendo. Se liga aí, rapaz. Sai, não estraga, água de coco gelada. Meu amor com as crianças brincando animada. Policiais, a paisana, me encaram na ronda. Fim de semana na praia, foi somente onda. Onda. Foi somente onda. Somente onda. Calor, calor, nossa, quantos graus? 11 horas e o bronze na moral. Ainda é o meu natural, água e sal. Água e sal. Mistura que dá na leitura litoral. É de lei, me misturei logo com santeiro, com sarofeiro, sou brasileiro. Uns tipo bem vestido, encarando de pirraça. Lembrei do ex, não deixou de graça e subraça. Toalha na areia, o moleque reconheceu. O GOG é você, sou eu. Sou eu mesmo. O mano ao confirmar quase enlouqueceu. Todo mundo lá em casa é fã seu. Aí foi festa, ele não botava fé. Você aqui no meio da gente, qual é? Desse jeito. Você é um artista, ativista conhecido. É isso, podia ficar lá na praia com os gringos. Não, não, não. Você prestou atenção na letra. Quem age assim não te respeita, te rejeita. Tô aqui com a família, vindo de Brasília. Tirei uns dias pra recarregar as pilhas. Refletir, colocar em dia as ideias. Cê sabe, cantor de rap não tira férias. Se presenteado com colar de conchas. Fim de semana na praia, foi somente foi, foi, onda. Foi. Fala, moleque. Fala, GP. Tô subindo, tudo certo. E você, Dona Leandra? E as alianças? Você já marcou, desmarcou, tá fugindo. Eu e Dona Rogéria seremos padrinhos. Queria ir cedo, mas criança não é brinquedo. Vou ter que passar antes num pesqueiro. Você tá ligado, né, parceiro? Família é melhor que contar dinheiro. Saindo daí, vou passar em Sumaré. Cê direto sabe, né? Pro Nações, conversar com o Heré. Dona Kate tá melhor, tô sabendo. Saúde, Dona Kate. Por lá o caldeirão tá fervendo. O Realista fazendo celebrações e eventos. Nini Crônica também vai dar casamento. Se liga, moleque. Os Bira, Jéssica, Vanessa, Dona Cida, seu Carlos. Vai ter feijoada, vamos dessa chegado. Depois direto pro DF e ensaiar o dia todo. O disco do Rapadura já tá no forno. A só balanço e a pata de monstro. Vão promover em breve um grande encontro. Mas meu preto, tô indo, deixa eu desligar. Olá, desculpa aí, irmão, vou ter que ir pescar. Quarta é na Coperifa, avisa o Sérgio e a Negona. Fim de semana na praia, foi somente onda. Onda. Foi somente onda. Onda. Fim de semana especial. Foi somente onda. Foi somente onda. Então é isso, irmão. Curtir namorado é crime, rapaz.